Fecha a porta do teu quarto, cai no choro e no sofrer. É somente um travesseiro, teu amigo e companheiro, quando não se pode esconder. Mas te digo nesta hora, o teu choro acabou. Oh, Deus te manda uma resposta, tenha fé, tenha coragem, Ele é o libertador. Quer vitória nesta hora? Então comece a orar. A vitória Ele manda, quando a Ele a gente clama, a vitória chega. Feche a porta do teu quarto, cai no choro e no sofrer. É somente um travesseiro, teu amigo e companheiro, quando não se pode esconder. Mas te digo nesta hora, o teu choro acabou, acabou. Deus te manda uma resposta, tenha fé, tenha coragem, Ele é o libertador.